mais noção. Gruda meu. Do que é o real mano de fé. Gruda meu. Quero um amigo e não um pagapau. Gruda meu. Um parasita cerebral. Gruda meu. Depende da ideia alheia, veja só. Gruda meu. De diferente de mim e de nós. Gruda meu. Pois tudo que eu faço, que eu posso, que eu tenho. Gruda meu. Sempre suga, suga, seu safado sai. Gruda meu. Quer o meu truta, mas não é. Gruda meu. Após dois dias veio ti ti ti ti ti. Gruda meu. Olha, seu grupo deles são iguais. Gruda meu. Iguais a gente só que há um ano atrás. Gruda meu. Mas não foi ontem que eu nasci. Gruda meu. A cópia nunca supera a original. Gruda meu. Na minha aba na lugar pra ti pra ti. Gruda meu. Larga meu pé e não pisa aqui. Gruda meu. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato. Seja você, viu? Seja original, viu? Experimente a ascensão ao natural, viu? Só que opta pra tendência jacaré. Eu te dou um dedo, você quer até o pé. O bam bam bam bam bam pensa que é. Ah, mas na verdade você tá de marcha ré. Respeito que é bom, não. Tem, tem, tem. Nem, nem, nem, nem. Dá, dá, dá, dá para quem quer, quer, quer. Me diz, me diz, me diz, me diz que não tem. Inveja de quem já chegou aonde quer. Só não chegou porque a vontade se calou. Orienta por favor. Sou tipo já torrou meu saco até demais. Gruda meu. Se torna mano do Ibope, mas não mano meu. O bicho que tirei seu nome é mais feliz. Bem, bem, bem, bem, bem, bem mais feliz. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato, carrapato. Gruda meu. Carrapato. Quando eu era um qualquer. Qualquer, qualquer. O idiota que você nunca botava fé. Gruda meu. É, é. Gruda meu. Último da lista que se esqueceu. Gruda mas meu. Quando eu fiz o que sempre sonhou. Gruda nossa, meu. Agora o que eu sou. Gruda sua meu. Memória que tinha dado um rolê. Gruda meu. Da cinza ressurgiu pra você. Gruda meu. Idolatra tudo relativo a mim. Gruda meu. Até da minha cueca sabe a cor eu vi. Gruda meu. Mas melhor rir que por último rir. Meu. Só que o desprezo você não, não vai sentir. Gruda meu. A atenção que eu vou te dar é pra ensinar. Gruda meu. Que quem trata sem treta em troca um truta tem. Gruda meu. Bem bom, todo mundo é mano seu. Gruda meu. Mas mano quer mano numa momento a mão me deu. Carrapato, carrapato. Gruda